Livro Movido pela Eternidade, de John Bevere. Faça a sua vida valer a pena hoje e sempre. Introdução. O que há na palavra eternidade que chama a nossa atenção e que, na verdade, tem o potencial de influenciar uma nação? Assim é a história de Arthur Stace, um australiano nascido na virada do século para viver uma vida de desesperança. Tendo vivido seus dias entre a Primeira Guerra Mundial e a Depressão, a sua vida foi a de um vagabundo, cheia de pequenos crimes e de alcoolismo. Mas tudo isso mudou quando ele encontrou Jesus no dia 6 de agosto de 1930 e logo depois ouviu seu pastor dizer em alta voz: "Eu gostaria de poder gritar eternidade por todas as ruas de Sydney." Arthur sentiu-se impelido a fazer desse grito uma realidade. Ele levantava cedo todos os dias, orava por 1 hora e saía de sua casa entre as 5 e 5:30 da manhã para ir aonde sentisse que Deus o estava dirigindo. Durante horas, ele escrevia uma palavra, eternidade, aproximadamente a cada 30 metros nas calçadas de Sydney. Durante mais de 20 anos, seu trabalho foi um mistério. Quem estava escrevendo aquela única palavra que fez com que um número incontável de pessoas parasse para refletir no seu significado, tanto imediato quanto a longo prazo? Será que aquele homem misterioso havia capturado o impacto e o poder dessa única palavra? Somente em 1956, o quebra-cabeças foi solucionado. 2 anos depois da morte de Arthur, em 1967, o poeta Douglas Stewart, de Sydney, publicou estas frases e imortalizou a palavra deste pregador do grafite. Esse tímido poeta misterioso, Arthur Stace, cuja obra foi apenas uma única palavra de poder, andou nas maiores profundezas do tempo e do espaço, e ali a sua palavra foi dita, e ele ouviu: eternidade, eternidade. Ela o atingiu como o som de um sino, melodiosa ressoando no céu, sombria, vinda do inferno. Um sermão de uma única palavra tocou um país. Sua mensagem foi gravada para gerações seguintes pelo arquiteto Ridley Smith, que a colocou em uma placa de cobre na Sydney Square. Ela foi vista mais tarde por mais de 4 bilhões de almas de todo o mundo que assistiam à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Sydney. E novamente, quando foi ornamentada com fogos de artifício na Ponte do Cais, na capital australiana, na véspera do novo milênio. A eternidade prende a atenção de toda a humanidade. Nenhuma raça, tribo ou gênero pode resistir à sua atração. Fomos criados com a eternidade em nossos corações, e a compreensão de que há algo além de nossa existência terrena ainda desconhecido. Portanto, é sábio mergulhar mais fundo naquilo que o nosso Criador diz com relação à eternidade. Afinal, a sua palavra declara: muito antes do mundo existir, desde a eternidade, eu sou Deus. Quando eu faço alguma coisa, ninguém é capaz de impedir. Isaías 43, 13. Foi exatamente por esse motivo que você escolheu este livro, e acredito que a sua escolha foi sábia. Vamos orar juntos antes de começarmos. Eu mesmo fiz esta oração em voz alta em meu escritório antes de orar com você. Querido Deus da eternidade, Criador de todas as coisas e Senhor do universo, venho a Ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Peço em concordância com teu servo John Bevere que neste dia Tu unjas os meus olhos para ver, os meus ouvidos para ouvir, e que me dês um coração para perceber e compreender o que Tu estás dizendo a mim através dessa mensagem. Reconheço a necessidade que tenho da ajuda do Espírito Santo para saber qual é a Tua vontade e quais são os Teus caminhos para a minha vida. É meu desejo agradar-Te por todos os dias da minha vida, assim como por toda a eternidade. Mostra-me não somente os Teus caminhos, mas também o Teu coração, para que eu possa conhecer-Te, porque esta é a vida eterna, conhecer-Te intimamente como meu Pai Celestial. Obrigado pela Tua impressionante fidelidade, graça e misericórdia. Vamos começar sabendo que o Espírito Santo lhe dará a percepção e o entendimento que você não poderia obter por si só. que empolgante certeza